Cerqueira. Sei que você não quer nada sério com ninguém, que vive a sua vida independente por aí. Do jeitinho que quer, ninguém pega no seu pé. Dona de si, totalmente demais. Um assim, ali ou outro, senhora da razão, entrou na minha vida louca, feito um furacão. Roubou a minha paz, eu não nego, foi demais. Mas me apaixonei e de amizade cansei. E se não for por inteira, eu não quero mais. Eu cansei de te amar como eu amo, eu juro. Cansei de ser mais um casinho, um lancinho. Cansei, te amar foi minha perdição. Mas o que fazer? Tenho um coração. Eu cansei de ser só um remédio, eu juro. Cansei de saciar seus desejos, eu digo. Cansei, hoje vou pra bem longe, enfim. Eu amo você, mas também gosto de mim. Mas não suporto mais viver assim. Sério com ninguém, que vive a sua vida independente por aí. Do jeitinho que quer, ninguém pega no seu pé. Dona de si, totalmente demais. Um lancinho ali ou outro, senhora da razão, entrou na minha vida louca, feito um furacão. Roubou a minha paz, eu não nego, foi demais. Mas me apaixonei, de amizade cansei. E se não for por inteira, eu não quero mais. Cansei de te amar como eu amo, eu juro. Cansei de ser mais um casinho, um lancinho. Cansei de te amar pra minha perdição. Mas o que fazer? Tenho um coração. Cansei de ser só um remédio, eu juro. Cansei de saciar seus desejos, eu juro. Cansei, hoje vou pra bem longe, enfim. Eu amo você, mas também gosto de mim. Cansei te amar como eu amo, eu juro. Cansei de ser mais um casinho, um lancinho. Cansei de amar pra minha perdição. Mas o que fazer se tenho um coração? Eu cansei de ser só um remédio, eu juro. Cansei de saciar seus desejos, eu digo. Cansei, hoje vou pra bem longe, enfim. Eu amo você, mas também gosto de mim. Mas não suporto mais